00 Livre e Aliança. 200 Livre e Aliança, autorizadora da presente, ó. Livre. Obrigado. Garoto 244, 121, decimal 9, solo. 219, Solo, Salvador, é o azul 4208, Livrão da Fax, bom dia. Azul 4208, bom dia, Alfa, reportaremos. E Alfa, reportaremos. Salvador, 3179 da Tram para o SAC, 234 a bordo, 356 de autonomia, alterna garante. Confirme, 134 a bordo. Negativo, 234 a bordo. 34, 353, Galeão, taxa autorizada de Rio de Alfa, do ponto de 090 Torres, 1862, última estima 05. E 15, taxa de Alfa, no ponto de 0186, 3179, bom dia. Para 2000 na via chegada a mar e pista 10. Ajusta agora 1015, descendo via na chegada a mar com a linha 103 apitão no zero, com 434. Oceano 225, BOMF, 8000, desça para 2000 sem restrições. Oceano 225. Aguarde. Aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186, Oceano 200. 286 vai chamar a torre, 6200, obrigado, até daqui a pouco. Até. 121, decimal, 90. Ô, controle, hoje na 6225, pode seguir para 4000? Eu lhe autorizei para 2000, capitão. Estava aguardando que o senhor me respondesse e não fez. Desça para 2000 pés sem restrições, câmbio. Ok, descendo então para 2000 pés. O 6225. Azul Alfa Yankee Whiskey. Azul Alfa Yankee Whiskey, reporta na frente do 43. Por gentileza, queira repetir ou eu consegui compreender. Azul Alfa Yankee Whiskey. Rebote autorizado até a saída do pátio 3. Reporta para ingresso do pátio 1. Gente, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3179. 179, visual que tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem tráfego pouso, ali mantém. Após a passagem de aeronave na final, a Guerra Mantena 190, 3179. Oceano 225, livre aproximação ILS. É, confirmado, foi pro Oxa, né, senhor? 6225? Está autorizado a aproximação ILS. Ciente. Localizador, o 6225. Ciente, chame a torre 1186. 386, 6225, Oxaná. 3197. Torre Salvador, muito bom dia, Oxaná. 6225, 3 metros externo, abstrato. 6225, continue aguardando pista livre, 1015 longe hoje. Gente, 6225. 25, pouso autorizado, 130 com 8, ajuste 1015. Eu depósito para Oxalá 6225, pista 10. 3179, 53, controle, 198, não vou. 198, grato, 3179. Controle Salvador, bom dia, 3179 da TAM. 3179, controle, meu cordial, contato radar após 2000 Leda. Após 2000 Leda, TAM 3179. Azul Alfa Yankee Whisky, após esse Oceanet está ingressando agora na Juliette, ingressa no Pátio 1 e reporta o término do reloj. Alfa Yankee Whisky 7, obrigado. Five 217 control morning squawk dent. Flight to Bonfi, Bonf arrival, runway 10, altimeter 1015. Right to radio contact, the distance now to Bonfi 5 miles. Livre LS. 434 Livre LS. Mike Eco Delta, Manati, autorizado no meu pé, decolou 7, direita, corredor axé, controle 119, décima 8, acena 0117. Controle, ajuste agora 1095 via chegada a mar e desça para 2000. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. posição é a posição 01 no profissional, correto? Afirmativo. Então, obrigado. Salvador, Azul Alfa, Leandro Isso, Borda, BR do Reboque, obrigado e um bom dia. Sim, bom dia. Tan 3179, chame Recife 1251. Recife 251, obrigado, bom dia, Tan 3179. Boa. Recife 5217, request descent. Clear until 5000 feet, over. Approve to 1050105, 5217. Gol 1434, cheque o trem, chame a torre 1186, gol 1434. 434, vai checar e chama a torre agora 186, bora bem. Boa. Trip 5217, I said 5000 with the altimeter 1015. Over. Sorry, sir, descend to 5000 feet 1015. Torre Salvador, bom dia, gol 434, 1,5 do Índia Serra, baixar travado. 434, foi autorizado 1-0, vento em Salvador, 120/10. Foi autorizado, está 1-0, gol 434. Delta, táxi, reporte no ponto de espera. 434-06-219. Direita 219, obrigado. Falou, Salvador, boa tarde. O gol no 434 librou? 3663, este é o controle de Salvador, meu cordial, ajuste 1095 e desça para 8000. Muito obrigado, descendo para 8000 comecinho. Gol 922, livre aproximação ILS. Livre aproximação ILS, gol 922. 15. Five two one seven via bomb arrival clear to 2,000 feet over. Just to 2,000 feet and please be five two one seven. Tram 3663, aproxima-se de Alagoinhas e é autorizado para 5000. Próximo agora é 5.3663. Luciano 312, este é o controle Salvador, meu cordial, chegada a Mari, desça para 6000, ajuste agora 1015. Controle, papapá, aqui para Delta, prossiga. Bom dia, Mike Eco Delta, prossiga. Decolou na Fé, corredor Axé, depois CCT Manaxé, parceiro na Vila. Paciente informe, livrando a zona de controle. Livre. Salvo Salvador, bom dia, o azul 4208, informação pelo. Autorizado 5-3-7-0, APD 58, cola da 1-0, curva esquerda, saída Cuca, transponder Aracaju. Controle 1-1-9-8, transponder 5-4-5-0. Pode confirmar o transponder, azul? 5-4-5-0. Golf 3, 7, 0, via 3, 5, 8, decola da pista 1, 0, primeira curva à esquerda, perfil curta, transitória, Caju, 1, 8, 1, 9, decola 8, controle, 5, 4, 5, 0, 0, 4. 4, 2, 0, 8, 5217, clear to the ILS approach and reduce your speed until 160. Well, that's clear, ILS. Reduce speed to 160 now, 5217. 922 em aproximação, chame a torre 1186, cheque o trem, 922. 186, obrigado. Salvador, bom dia, eu vou no 922, vai passar o Ilha Serra embaixo para lado. 922, ciente, ajuste Salvador 1015, vento 120 graus, 8 nós, posa autorizada.